BLC3, Ciência no Interior, um programa na Rádio Boa Nova em parceria com a BLC3, Campos de Tecnologia e Inovação, às terças e sextas-feiras, às 19h, na Rádio Boa Nova e em radiobonova.pt. BLC3, Ciência no Interior. Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um programa Espaço BLC3, Ciência no Interior, um programa produzido pela Rádio Boa Nova numa parceria com a BLC3, o Campus de Tecnologia e Inovação, localizado em Lagares da Beira, no Conselho de Oliveira do Hospital. Hoje com uma nova convidada, Liliana Raquel Gomes Pinho, tem 34 anos e é natural de Arouca. A altura então de conhecermos a Liliana Pinho. Olá Liliana, seja bem-vinda à Rádio Boa Nova, a este espaço BLC3, Ciência no Interior. Muito boa tarde. Olá, boa tarde. Liliana, é então um novo elemento da BLC3, este campus de tecnologia e inovação, localizado em Lagares da Beira. Há quanto tempo está na BLC3? Há cerca de 2 meses. Portanto, ainda é uma recém-chegada a Lagares da Beira, à BLC3. Liliana, tem formação em gestão de empresas. Pode-nos falar um pouco do seu percurso, em particular também o facto de ser de Arouca e como é que chegou até Lagares da Beira, nomeadamente aqui ao Conselho de Oliveira do Hospital. Quem é a Liliana? Então, eu chamo-me Liliana, sou natural de Arouca, estive a fazer a minha licenciatura em Viseu, na gestão de empresas. Depois fui contactada por uma empresa de Nelas para fazer o estágio profissional, onde estive lá durante 10 anos, mais ou menos. Depois tive a necessidade de me despedir, porque entretanto fui mãe de gêmeos e não tinha possibilidades de conciliar o trabalho com o facto de ser sem mãe. Muito bem, então, portanto são percursos da nossa vida, não é? Que nos obrigam a tomar, por vezes, algumas decisões, não é? Exatamente, exatamente. Portanto, e esta altura, que idade é que têm os gêmeos já agora? 20 meses. Portanto, ainda são pequeninos. Portanto, mas desde nova, Liliana, que teve este gosto pela área de gestão empresarial. Exatamente, sim, sim, sim. Portanto, desde nova que estava inclinada e pensou... Mãe, quando for grande, quero ser a gestora de empresas. Exatamente. Também tive uma professora no secundário que me fascinou um pouco pela atividade que ela tinha. E então daí ter este fascínio pela gestão de empresas. Uhum. E então também já tive alguma experiência na empresa onde tive anteriormente, onde trabalhei na área de gestão, contabilidade, também a nível de o processo de produção, que eram exportadores de azeite. Desde a produção, a embalamento, a exportação do produto, sempre estive relacionada dentro da área de gestão da empresa, sempre tive exerci várias atividades relacionadas com essa área. Portanto, a Liliana está vocacionada para esta área da gestão de empresas. Exato. Portanto, fez licenciatura em gestão de empresas, durante 10 anos trabalhou nessa empresa no Conselho de Nelas. Sim. Entretanto, como é que aconteceu esta vinda para a BLC3? Pronto, então estava desempregada, tive cerca de um mês e qualquer coisa desempregada, depois apareceu um anúncio para a área de gestão, não sabia que era na BLC3, eu candidatei-me a esse anúncio, respondi a essa oferta de emprego para a BLC3, ou melhor, não sabia que era da BLC3, respondi a esse anúncio e fui contactada pela BLC3 para vir uma oferta, para vir uma entrevista. Depois, não conhecia a BLC3, nem conhecia muito a Oliveira do Hospital, acho que só tinha vindo cá uma vez. Confesso que quando vinha à entrevista assustou-me um bocadinho tantas curvas de Nelas até a Oliveira do Hospital. Portanto, mas a Liliana já residia em Nelas. Em Nelas, sim, sim, mas pronto, não conhecia muito esta zona. Depois conhecia, quando cheguei à BLC3, fiquei fascinada tanto pelas instalações como pela proposta de emprego que me foi oferecida. Também não é assim tão longe, não é? Não, mas como não conhecia, a primeira viagem foi assim um bocado traumática. Mas pronto, a partir do momento também que conheci a oferta de emprego, a instituição, mudei de opinião. Portanto, mas tinha-se despedido da empresa onde estava, por ter sido mãe de gêmeos. Nesta proposta de trabalho na BLC3, portanto, já era mais compatível o facto de ser mãe e as funções que vinha a desempenhar aqui na BLC3? Exatamente. Portanto, seria mais a nível dos horários? A nível do horário, na outra empresa também tinha que trabalhar às vezes ao fim de semana, o que não era compatível com o facto de ter que tomar conta também dos filhos. Não foi possível continuar na empresa onde estava. Portanto, e aqui eram-lhe dadas outras condições claro. que não tinha na empresa anterior. Sim, sim. Portanto, veio a esta entrevista na BLC3, à BLC3, que era já então também para a sua área de formação. Sim, exatamente. Foi oferecida para a área de gestão, também contabilidade e gestão de projetos, o que estou a fazer atualmente. Uhum. E gostei muito não só da função em si, mas também do ambiente que senti que havia na BLC3. Eu vi que havia muito respeito entre os colegas e a entidade patronal e uma equipa, notei ali que havia uma equipa entre eles, todos trabalhavam em equipa e daí também ficar muito fascinada com a oferta que me foi proposta. E pronto, e a partir daí esqueci as curvas que tinha até a Oliveira e fiquei a aguardar que me dessem uma resposta. Gostei muito dessa frase, ter esquecido as curvas. A dada altura o carro até já anda sozinho, não é? Já nem se lembra das curvas. Liliana, portanto, e agora na BLC3 é responsável pelos recursos humanos, gestora de projetos e também trabalha na área da contabilidade. Portanto, faz Exatamente. Ali um pouquinho de tudo. Exato. Pode falar-nos um pouco mais acerca do trabalho que ele desenvolve, portanto, na área dos recursos humanos? O que é que a Liliana faz? Faço um pouco de tudo, todo o procedimento que temos com o nível de recursos humanos, desde a contratação, procedimentos legais, burocráticos que há. Muito bem, e na área da gestão dos projetos? É desde a submissão de candidaturas, a acompanhar o pedido de pagamentos, a documentação que é solicitada, acompanhar o processo todo do projeto dos projetos que são submetidos. Uhum, mas conta com apoio também de outras pessoas? Sim, sim, tenho uma colega que trabalha diretamente com ela que me tem ajudado muito nessa área. Portanto, nesse aspecto a Liliana sente-se ali também com algum conforto, claro, não é? Exatamente, sim. Porque sim. Não está ali não propriamente sozinha. À deriva, não claro, é? Claro, há sempre sim. Alguém que me dá ajuda e apoio, sim. E depois também na parte da contabilidade, porque sim, sim. Há ali muito trabalho a fazer, são Exato. Muitos os projetos Exato. Em curso na BLC3. Sim, sim. E haverá certamente muito trabalho para ser desenvolvido nestas áreas. Claro, claro. Liliana, portanto, disse que ficou fascinada quando chegou à BLC3, quer pelas instalações, disse que logo esqueceu todas as curvas, porque ali também encontrou uma equipa muito jovem, não é? Sim, muito jovem, sim. Eu, se calhar, sou das mais velhas que estão na instituição. Porque, de facto, ali a BLC3, um campus de tecnologia e inovação, muitos projetos em curso e tudo liderado por gente muito jovem. O próprio Sim. Conselho de Administração, o próprio Presidente do Conselho de Administração, João Nunes, é um jovem que está Exato. À frente do espaço BLC3. Portanto, residia em Nelas, não tinha conhecimento da BLC3. Agora, com as pessoas com quem lida, seus familiares, amigos, que fala que aqui, tão perto de Nelas e até de Arouca, que também não é assim tão longe, existe um campus de tecnologia e inovação como o da BLC3. O que é que mensagem é que partilha com essas pessoas? O que é que lhes costuma dizer? Eu convido a todos a virem conhecer a BLC3, porque de facto é uma ideia diferente das outras empresas que estou habituada a trabalhar. É muito bom conhecer a VLC3 para termos uma ideia de como funciona, só mesmo indo à VLC3 para conhecer a forma como trabalham, as ideias, os projetos que desenvolvem. Acho que nada melhor do que visitarem e conhecerem as instalações. Uhum. Portanto, a Liliana está há 2 meses, não é? Sim, sim. Na VLC3. O seu objetivo por cá, na VLC3, portanto, seria de continuar? Quais é que são os seus ideais? Mas o ideais é continuar na VLC3, claro, e continuar a aprender-se, em constante aprendizagem, espero eu. Também tem essa oportunidade de ir aqui e ali saber mais, ir aprendendo com sim, outros sim. colegas, exato, é lhe dada essa possibilidade? Sim, sim, sim. Não sei em que condições é que é alguma bolsa de investigação? Não, não, não será assim. Não, é um contrato. Um contrato. Sim. Uhum. Portanto, e gostaria de continuar na BLC3. Sim, espero sim. Liliana, esperamos também que sim, que de facto continue a integrar esta equipa jovem da BLC3 em Lagares da Beira. A Liliana reside no vizinho concelho de Nelas. Sim. Portanto, disse que já esqueceu as curvas que ligam Nelas até Oliveira do Hospital. Portanto, já convidou a todos para que visitem a BLC3 aqui tão perto também de Oliveira do Hospital, na vila de Lagares da Beira. Também não conhecia Lagares da Beira. Não. Também é uma vila bonita. É, muito bonita. É. Portanto, Liliana, muito obrigada por ter vindo até à Rádio Boa Nova, em particular o nosso espaço BLC3 Ciência no Interior, aqui na nossa rádio. Muito obrigada. Tá, obrigada. Ficamos então por aqui no espaço BLC3 Ciência no Interior. Até um próximo programa. BLC3 Ciência no Interior, um programa na Rádio Boa Nova em parceria com a BLC3 Campos de Tecnologia e Inovação, às terças e sextas-feiras, às 19h, na Rádio Boa Nova e em radiobonova.pt. BLC3 Ciência no Interior.